espero que você tenha entendido o meu recado. Te quero do lado pra me dedar com amor. Ei, Douglas, fugi da minha esposa. Vou aí te buscar pra nós jantar. Ela não vai nem suspeitar. O que você tá fazendo aqui? Eu já te apresentei meu amigo, meu médico Douglas. Eu sempre soube que tu gostava de dedada de macho. Pode ficar com ele.